0.12. Fábrica de sonhos. Hey, hey, a fábrica não para. Hey, hey, a fábrica não para. Hey, hey, a fábrica não para. Aham, aham. Logo cedo ele já tá de pé, acorda pra tomar café e sai de porta em porta levando sonhos pra quem quiser. A fumaça na chaminé, porque a fábrica nunca para. E o combustível que mantém a fábrica são os sonhos de quem bota fé. Tem sonhos de todo tamanho, sonhos para toda idade, pra criança, pra adolescente, pra quem é velhinho da terceira idade. Seu sonho favorito e o pesadelo mais medonho, seja muito bem-vindo à minha fábrica de sonhos.